Cheiro 80, página 761, capítulo 55, Enleada. Jeb abriu caminho na minha direção, afastando as pessoas com a carabina, como se fossem ovelhas, e a arma, o cajado de um pastor. Já chega, resmungou ele para os mais recalcitrantes. Mais tarde terás o tempo necessário para lhe chegares a roupa ao pelo. Todos teremos, mas primeiro vamos resolver isto. Chega de para lá. Pelo canto do olho, vi Sharon e Maggie a ficarem para trás, declinando o restabelecimento da concórdia. Em boa verdade, e mais do que qualquer outra coisa, a declinarem a minha colaboração. Ambas, de dentes cerrados, continuavam a dirigir olhares enraivecidos a Kyle. Jared e Ian foram os últimos a quem Jeb empurrou para o lado. Ao passar por eles, dei-lhes um toque no braço, na esperança de lhes incutir alguma calma. Muito bem, Kyle, declarou Jeb, batendo com a coronha da carabina na palma da mão. Não tentes desculpar-te, porque não tens desculpa possível. Sinto-me dividido entre pôr-te lá fora a pontapé ou acabar contigo aqui. O pequeno rosto, pálido, sob o moreno escuro da pele, voltou a espreitar ao lado do ombro de Kyle, deixando ver uma madeixa de cabelo longo, negro e encaracolado. A boca da rapariga entreabria-se de pavor e os seus olhos estavam desorientados. Pareceu-me ver neles um brilho leve, um vestígio de prata atrás do negro. Mas para já vamos todos ter calma. Jeb virou-se com a arma cruzada contra o corpo e subitamente parecia estar a proteger Kyle e o pequeno rosto que espreitava. Lançou à multidão um olhar furioso. O Kyle trouxe uma convidada, e vocês estão a pô-la em estado de choque, meus amigos. Acho que são capazes de ter melhores maneiras. Agora ponham-se a andar e arranjem qualquer coisa útil para fazer. Os meus melões estão a secar. Alguém pode tratar disso? Jeb aguardou que as pessoas se fossem dispersando lentamente entre resmungos em surdina. Agora que lhes via os rostos, percebia que ultrapassavam a situação, pelo menos a maioria. Aquilo nem era assim tão grave, depois do que se tinha temido nos últimos dias. Sim, Kyle era um idiota chapado, pareciam dizer as expressões, mas pelo menos voltara sem causar quaisquer problemas. Não tinha sido necessário fazer uma evacuação e não havia o perigo de aparecerem os batedores. Ou seja, mais perigo do que habitualmente. Ele tinha trazido mais um verme, mas ultimamente as grutas não andavam cheias deles. A situação já não parecia tão terrível. Muitos iriam retomar o almoço interrompido, outros regressariam para junto do contentor da rega. Uns foram para os quartos. Pouco tempo depois, apenas Jared, Ian e Jamie permaneciam ao meu lado. Jeb lançou um olhar contrariado aos três. A boca dele abriu-se. Mas antes de ter tempo de os mandar embora, Ian pegou na minha mão e Jamie apossou-se da outra. Senti mais uma mão no pulso, acima da de Jamie. Jared. Jeb revirou os olhos à forma como eles se agarravam a mim para evitar a expulsão e voltou-nos as costas. Obrigado, Jeb, agradeceu Kyle. Cala-te, Kyle. Limita-te a fechar essa boca imunda. Palavra de honra que tenho vontade de dar um tiro, seu casmurro inútil. Ouviu-se um gemido ténue atrás de Kyle. Está bem, Jeb, mas podes deixar as ameaças de morte para quando estivermos sozinhos? Ela já está bastante aterrorizada. Sabes como este tipo de situações põe a Noah fora de si? Kyle sorriu para mim, causando-me um efeito de choque. E voltou-se para a rapariga atrás dele, com a expressão mais doce que alguma vez lhe tinha visto. Estás a ver, Luzinha? Esta é a Noa, de quem te falei. Ela vai ajudar-nos. Não vai deixar que ninguém te faça mal, tal como eu. A rapariga, ou a mulher, era muito pequena, mas havia formas subtis na sua silhueta que sugeriam uma maturidade superior ao seu tamanho. Olhou-me fixamente, com os olhos arregalados de pavor. Kyle passou-lhe o braço pela cintura E ela deixou que a puxasse para o seu lado. Manteve-se ali, como se fosse uma âncora, o seu apoio. O Caio tem razão. Nunca pensei chegar a dizer uma coisa daquelas. Não vou deixar que ninguém te faça mal. Chamas-te Luzinha? Perguntei delicadamente. Os olhos da mulher procuraram rapidamente o rosto de Caio. Não faz mal, não deves ter medo da Noa. Ela é exatamente igual a ti. E virou-se para mim. O seu nome verdadeiro é mais comprido. Está relacionado com o gelo. Luz do sol atravessando o gelo, sussurrou-me ela. Vi os olhos de Jeb a brilhar com uma curiosidade insaciável. Mas ela não se importa que lhe chamem apenas Luzinha. Disse-me que estava bem assim, garantiu Kyle. Luzinha acenou com a cabeça, confirmando. O seu olhar vacilou entre mim e Kyle, voltando a fixar-se nele. Os outros permaneciam imóveis e em profundo silêncio. Aquele pequeno círculo tranquilo pareceu sossegá-la ligeiramente. Devia ter-se apercebido da mudança no ambiente. Era visível que ali não havia qualquer hostilidade. Eu também fui um urso, Luzinha, disse-lhe, tentando colocá-la mais à vontade. Na altura chamavam-me Vida das Estrelas. Aqui sou a nómada. Vida das Estrelas, murmurou ela com os olhos ainda maiores, como se fosse possível, a Cavaleira da Besta. Contive uma interjeição de desagrado. Deves ter vivido na segunda cidade de cristal. Sim, ouvi essa história tantas vezes. Gostaste de ser um urso, Luzinha? Apressei-me a perguntar. Naquele momento não me apetecia voltar a falar daquela história. Foste feliz lá? O seu rosto franziu-se perante as minhas questões. Entretanto, ela virou-se para Kyle e desfez-se em lágrimas. Desculpa, disse de imediato, olhando em busca de uma explicação. Kyle deu-lhe uma palmada no braço. Não tenhas medo, ninguém te faz mal, prometo. Mal consegui ouvi-la a responder, num tom de voz muito baixo. Mas eu gosto de estar aqui, queria ficar. Aquelas palavras fizeram-me sentir um grande nó na garganta. Eu sei, Luzinha, eu sei. Kyle pôs-lhe a mão na cabeça e encostou-lhe o rosto ao peito, num gesto tão terno que me deixou os olhos arder. Ao ouvir Jeb a pigarrear, ela deu um salto e retraiu-se. Era fácil imaginar como os seus nervos estariam ao rubro. As almas não tinham sido concebidas para lidar com a violência e o terror. Recordei um tempo muito recuado em que Jared me tinha feito um interrogatório. Na altura perguntara-me se eu era semelhante às outras almas. Não era, assim como não o era a outra alma com quem eles se tinham cruzado, a minha batedora. Contudo, Luzinha parecia corporizar a essência gentil e tímida da minha espécie. Só conseguíamos ser poderosas em grande número. Desculpa, Luzinha, disse Jeb, não queria assustar-te, mas se calhar devíamos sair daqui. Os olhos dele percorreram a gruta, onde algumas pessoas se deixavam ficar junto às saídas, a olhar-nos embasbacadas. Jeb lançou um olhar feroz a Raide e a Lucina, pelo que eles se enfiaram pelo corredor que dava acesso à cozinha. Era melhor irmos ter com o Doc, prosseguiu ele com um suspiro, dirigindo à mulher assustada de olhar nostálgico. Percebi que Jeb estava desolado por perder novas histórias. Está bem, concordou Kyle. Manteve o braço bem preso à cintura delgada de Luzinha e impeliu-a para o túnel do sul. Segui atrás, rebocando os outros, ainda colados a mim. Jeb deteve-se, levando-nos a fazer o mesmo, e tocou com a coronha da carabina na anca de Jamie. Não tens escola, miúdo? Ah, tio Jeb, por favor, não queria perder. Põe já esse traseiro na escola. Jamie lançou-me um olhar magoado, mas Jeb tinha toda a razão. Isto não era nada que desejasse mostrar-lhe. Abanei a cabeça. No caminho podes dizer à Trudy que venha cá? Pedi-lhe, O Doc está a precisar dela. Jamie curvou os ombros e separou a mão da minha. Jared deslizou a mão que tinha no meu pulso, tomando-lhe o lugar. Nunca participo em nada, queixou-se Jamie ao virar-se para seguir caminho. Obrigada, Jeb, segredei-lhe, quando o rapaz já não me conseguia ouvir. De nada. O túnel, extenso, parecia mais escuro, ao sentir o medo a irradiar da mulher que seguia à minha frente. Não estejas assustada, murmurou-lhe Kyle. Não há nada que te possa fazer mal, e eu estou aqui. Perguntava-me quem era aquele homem desconhecido que surgira em lugar de Kyle. Eles teriam visto os olhos dele, só para confirmar? Não conseguia acreditar que ele tivesse guardado tamanha gentileza no interior daquele corpo grande e assanhado. Deveria ser a recuperação de Jody. O facto de estar tão próximo do que desejava que o punha assim. Mesmo sabendo que este era o corpo da sua Jody, estava surpreendida ao vê-lo despender tantos cuidados com a alma que se encontrava lá dentro. Juraria que uma atitude daquelas jamais estaria ao alcance dele. Como está a regeneradora? Perguntou Jared. Tinha acabado de acordar, mesmo antes de ir ter convosco, contei-lhe. No meio da escuridão, ouviu-se mais do que um suspiro de alívio. Mas está desorientada e muito assustada, avisei-os. Não se consegue lembrar do nome. O Doc está a tratar dela. Ela ficará mais assustada quando vos vir. Tentem não fazer barulho e evitem movimentos bruscos, está bem? Sim, sim, murmuraram as vozes na escuridão. Jeb, achas que é possível baixar a arma? Ela conserva algum receio dos humanos. Está bem, anuiu ele. Receio dos humanos? Repetiu Kyle baixinho. Nós somos os maus da fita, recordou-lhe Ian, apertando-me a mão. Correspondi ao gesto, sentindo prazer com o calor daquele toque e com a pressão dos seus dedos. Por quanto mais tempo iria ter a sensação de uma mão quente a envolver a minha? Quando seria a última vez que iria descer aquele túnel? Seria naquele momento? Não, ainda não, sussurrou Mel. De repente comecei a tremer. A mão de Ian apertou-me de novo. E o mesmo aconteceu com a de Jared. Prosseguimos em silêncio por mais uns segundos. Kyle? Chamou Luzinha com uma voz tímida. Sim? Não quero voltar para os ursos. Não tens de o fazer. Podes ir para outro lugar. Não posso ficar aqui? Não. Lamento, Luzinha. Apercebi-me de um ligeiro sobressalto na respiração dela e fiquei aliviada por estar tão escuro. Ninguém veria as lágrimas que deslizavam pelas minhas faces. Como não dispunha de uma mão livre para as limpar, deixei-as cair sobre o corpo. Por fim chegámos ao fundo do túnel. A luz do sol coava-se através da abertura do hospital, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar. O som de Doc a falar em voz baixa chegou até mim. Muito bem, dizia ele. Mantém-te atento aos pormenores. Já sabes a tua morada anterior. O teu nome não deve andar muito longe, hã? Sentes alguma coisa aqui? Não te dói? Devagar, sussurrei. Kyle deteve-se junto à arcada, com Luzinha ainda apertada contra si e fazendo-me sinal para avançar primeiro. Respirei fundo e entrei lentamente no sítio do Doc. Depois anunciei a minha chegada numa voz calma e baixa. Viva! A hospedeira da regeneradora assustou-se e soltou um pequeno grito. Sou apenas eu, novamente, disse-lhe num tom tranquilizador. É a Noah, recordou Doc. Naquele momento a mulher já estava sentada e Doc encontrava-se junto dela, apoiando a mão no seu braço. Aquela é a alma, segredou-lhe a mulher num tom ansioso. Sim, mas é uma amiga. Ela fitou-me com um ar desconfiado. Doc, trouxe umas visitas comigo, pode ser? Ele olhou para a mulher. São pessoas amigas, está bem? Mais humanos que vivem aqui comigo. Nenhum alguma vez sonharia em fazer-te mal. Podem entrar? A mulher hesitou e depois acenou com a cabeça, dando o seu consentimento com um ar circunspecto. Este é o Ian, disse-lhe, fazendo sinal para ele se aproximar. O Jared e o Jeb. Um a um, eles entraram na sala, colocando-se ao meu lado. E este é o Kyle. E luzinha. Os olhos do Doc quase lhe saíam das órbitas quando Kyle entrou com a luzinha agarrada a si. Há mais? Sussurrou a mulher. Doc clareou a voz, tentando recompor-se. Sim, vive muita gente aqui. Todos, bom, na maioria humanos, acrescentou, de olhos postos em luzinha. A Trudy vem a caminho, disse para Doc. Talvez ela possa... E olhei de relance para Kyle e para a companheira. Arranjar um quarto para ela poder descansar, não? Doc concordou, acenando com a cabeça, ainda de olhos arregalados. Parece-me boa ideia. Quem é a Trudy? Perguntou a mulher em voz baixa. É uma boa mulher e tomará conta de ti. É humana ou é como aquela? A mulher apontou com a cabeça na minha direção. É humana. A resposta pareceu aliviá-la. Ah! Exclamou Luzinha atrás de mim. Ao virar-me, dei com ela a olhar atónita para os criocontentores, onde se encontravam as almas dos regeneradores. Os dois estavam pousados ao centro da secretária do Doc, com as luzes paradas no topo, emitindo a sua tonalidade vermelha mortiça. Em frente, no chão, encontravam-se os restantes 7 contentores empilhados aleatoriamente. Os olhos de Luzinha encheram-se de lágrimas mais uma vez e ela escondeu o rosto no peito de Kyle. Eu não quero ir, quero ficar contigo, disse num tom sofrido, dirigindo-se àquele grande homem no qual parecia confiar cegamente. Eu sei, Luzinha, tenho muita pena. Ela rebentou num pranto descontrolado. Pestanejei rapidamente, tentando controlar as minhas lágrimas. Atravessei o pequeno espaço para me dirigir a ela, afagando-lhe o cabelo negro e macio. Kyle, preciso de falar com ela um minuto, pedi, em voz baixa. Ele anuiu com a cabeça e exibiu uma expressão perturbada, afastando a rapariga de si. Não, não, suplicou ela. Está descansada, ele não se vai embora, prometi-lhe. Apenas queria fazer-te algumas perguntas. Kyle virou a rapariga de frente para mim e ela rodeou-me com os braços. Conduzia para um canto da sala, o mais afastado possível, da mulher sem nome. Não queria que a nossa conversa baralhasse ou amedrontasse a hospedeira da regeneradora, mais do que ela já estava. Kyle seguiu-nos, sem nunca se afastar mais do que alguns centímetros. Sentámo-nos no chão, viradas para a parede. Santo Deus, murmurou ele, nunca pensei que isto fosse assim. Que coisa horrível! Onde a encontraste? Como a apanhaste? Perguntei-lhe. A rapariga, em prantos, não reagiu à minha pergunta. Continuou a chorar, debruçada sobre o meu ombro. O que aconteceu? Por que está neste estado? Bom, pensei que ela pudesse estar em Las Vegas. Comecei por aí, antes de passar por Portland. A Jody era muito chegada à mãe e a Doris vivia lá. Ao ver como tu eras com o Jared e o miúdo, pensei que ela teria ido para lá, mesmo que já não fosse a Jody. E tinha razão. Continuavam todos a viver na velha casa, a casa da mãe. A Doris, o Warren, o marido. Agora tinham outros nomes, mas não consegui perceber. E a Luzinha? Estive a observá-los durante todo o dia, até chegar a noite. A Luzinha estava sozinha, no antigo quarto da Jody. Quando estavam todos a dormir, há algumas horas, entrei sorrateiramente. Arranquei-a da cama, coloquei-a sobre o ombro e saltei pela janela. Pensei que ela começaria a gritar, pelo que me encaminhei para o jipe a toda a velocidade. A seguir fiquei aterrorizado, Porque na realidade ela não começou a gritar, mantinha-se muito sossegada. Tive medo que ela tivesse, sabes como é? Como aquele tipo que uma vez apanhámos. Estremeci. Agora tinha uma memória mais recente. Então tirei-a rapidamente do ombro e vi que estava viva, fitando-me com os olhos muito abertos e sem gritar. Levei-a até ao jipe. Tinha pensado em amarrá-la, mas ela não me pareceu muito contrariada. Pelo menos não estava a tentar fugir. Por isso, coloquei-lhe o cinto e iniciei a viagem. Ela limitou-se a olhar-me fixamente durante bastante tempo, até acabar por me dizer: "Tu és o Kyle." E eu respondi-lhe: "Sim, e quem és tu?" E ela disse-me como se chamava. "Como é?" "Luz do sol atravessando o gelo", murmurou Luzinha com a voz entrecortada. "Mas gosto de luzinha, é bonito." "De qualquer maneira", prosseguiu Kyle, depois de clarear a voz, "ela não se importou de falar comigo. Não estava assustada, como eu esperava. Por isso começámos a falar." Entretanto, deteve-se fazendo uma pausa. Ela parecia contente por me ver. "Costumava sonhar com ele", murmurou Luzinha, dirigindo-se a mim. "Todas as noites. Nunca perdi a esperança dos batedores o encontrarem. Sentia tanto a falta dele. Quando o vi, pensei que era o mesmo sonho de sempre." Engoli em seco, ruidosamente. Kyle debruçou-se sobre mim, pousando a mão na face da rapariga. "Noah, ela é uma miúda impecável. Podemos enviá-la para um sítio que seja realmente bom?" "Era por isso que queria falar com ela. Onde é que viveste, Luzinha?" Tive uma percepção vaga das vozes dos outros em surdina, a saudar a chegada de Trudy. Estávamos de costas viradas para eles. Embora desejasse ver o que se estava a passar, também me senti satisfeita por não haver nada que prendesse a minha atenção. Tentei focar-me na alma chorosa. Apenas aqui e com os ursos. Passei lá 5 vidas, mas gosto mais de estar cá e nem sequer completei um quarto de vida. Eu compreendo-te, acredita que sim, mas existe outro sítio onde alguma vez pensaste que gostarias de estar? Talvez as flores? É muito agradável, já lá vivi. Não quero ser uma planta, balbuciou ela sobre o meu ombro. As aranhas? Ia a dizer, mas deixei a voz esmorecer. As aranhas não eram o sítio indicado para a luzinha. Estou farta do frio e gosto de cores. Já sei, e soltei um suspiro. Nunca fui um golfinho, mas sei que é bom estar lá. Cores, mobilidade, família. Eles ficam tão longe. Na altura em que lá chegar, o Kyle já deve estar, ele vai estar. A rapariga soltou um soluço e começou novamente a chorar. Não há outras opções? Perguntou Kyle, ansioso. Ouvi Trudy a falar com a hospedeira da regeneradora, mas de imediato abstraí-me do que ela dizia. Os humanos que tomassem conta dos seus, por agora. Para onde haja viagens interplanetárias, não, respondi abanando a cabeça. Existem muitos mundos, mas apenas alguns, na sua maioria, os novos, estão ainda abertos às colónias. E lamento, Luzinha, mas tenho de te enviar para longe. Os batedores querem encontrar os meus amigos e, se puderem, trazem-te de volta para lhes mostrares o caminho. Mas eu nem sequer o conheço, argumentou ela entre soluços. O meu ombro estava ensopado com as suas lágrimas. Ela tapou-me os olhos. Kyle olhava-me como se eu conseguisse fabricar uma espécie de milagre que fizesse com que tudo funcionasse na perfeição, tal como os medicamentos que tinha trazido. Uma espécie de magia. Mas eu sabia que tinha esgotado todas as magias e todos os finais felizes, pelo menos no que dizia respeito a esta alma. Respondi ao olhar de Kyle com uma expressão de impotência. As opções passam apenas pelos ursos, as flores e os golfinhos, afirmei. Não a vou mandar para o planeta do fogo. Ao ouvir aquele nome, Luzinha estremeceu. Não fiques assim, vais gostar dos golfinhos. Eles são muito amáveis, não duvides. Ela soluçou mais impetuosamente. Soltei um suspiro e continuei. Luzinha, preciso de fazer uma pergunta sobre a Jodie. Senti Kyla ficar hirto ao meu lado. O que é que ela tem? Balbuciou Luzinha. Ela está aí dentro, contigo? Consegues ouvi-la? Luzinha fungou e ergueu os olhos na minha direção. Não percebo o que queres dizer. Ela nunca fala contigo? Não tens consciência dos pensamentos dela? Da minha hospedeira? Dos pensamentos dela? Ela não tem. Agora estou aqui eu. Anuí com a cabeça devagar. Isso é mau? Perguntou Kyla em voz baixa. Não sei o suficiente para o poder explicar, mas provavelmente não é bom. Kyle semicerrou os olhos. Há quanto tempo estás aqui, Luzinha? Ela franziu a testa, refletindo. Há quanto tempo, Kyle? 5 anos? 6? Desapareceste antes de eu voltar para casa. 6, disse ele. Quantos anos tens? Perguntei. 27. Fiquei surpreendida. Era tão minúscula, com um ar tão jovem. Não conseguia crer que ela tinha mais 6 anos que Melanie. Por que é que isso é importante? Quis saber Kyle. Não tenho a certeza. Parece-me que quanto mais tempo alguém se conservar humano, antes de se transformar na alma, maiores são as probabilidades de poder recuperar. Quanto maior for a parte da vida que passar enquanto humano, mais memórias terá, mais ligações, mais anos a ser chamado pelo nome certo. Não sei. 21 anos serão suficientes? Perguntou ele com o desespero impresso na voz. Acho que iremos descobrir. Não é justo, queixou-se Luzinha. Por que é que tu ficas? Porque não posso ficar como tu. Tive de engolir em seco, com muita força. Isso não seria justo, não é? Mas eu não vou ficar, Luzinha. Também terei de partir. E em breve. Talvez até iremos juntas. Ela poderia ficar mais feliz se soubesse que eu também ia para os golfinhos. Na altura em que se verificasse que não era assim, ela já teria um hospedeiro diferente, com outras emoções e sem qualquer laço com este humano. Talvez. De qualquer forma, já seria tarde demais. Tenho de partir, Luzinha, exatamente como tu. Também terei de devolver o meu corpo. Foi então que, mesmo atrás de nós, dura e inexpressiva, a voz de Ian quebrou o silêncio como o estalo de um chicote. O quê?